só dizer pra mim que não sentia mais, que tudo se acabou como um vento forte que passou. Eu te amei e hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar. Me perdoa, coração, por tão fácil assim me entregar. Você levou o meu amor e de você nada restou. Eu posso te dizer que nesse mundo o meu jeito de ser era você, era te amar, não era sofrer. O meu jeito de ser que não sentia mais, que tudo se acabou como um vento forte que passou. Eu te amei e hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar.